Num determinado dia, o cangaceiro resolveu ir à igreja. Chegando lá, ele viu o padre e disse: ó, seu padre, eu vim aqui hoje na igreja para ver como funcionam as coisas por aqui. Mas já vou logo avisando, não gosto de mentira. Se alguém contar uma mentira aqui, eu me levanto bravo. Tiro meu facão da bainha e mato esses cabas desgraçados tudinho. Não, seu cangaceiro, fique tranquilo, porque na minha igreja ninguém conta mentira. Bom, começa a missa, o cangaceiro ali na frente escutando o padre falando, até que chega a hora do sermão. E aí então, meus filhos, com 5 pães, Jesus alimentou mais de 5 mil pessoas. Mas você tá de brincadeira. Não, mas cada pão era do tamanho desta igreja, não é?